43 ao número 2, reduza para 180, livre ali. 180, é, Solo Salvador, Mike X3 Golf, Fábio Tech Pushback, boa noite. Boa noite, X3 Golf. Visual da pista com 606. Ciente, checa o trem, chamentou. E 11895, gol 606. 695, aliás. Gol 606, 2 milhas de Serra, marcha travado, boa noite. Boa noite, gol 606, livre pouso 10, vento no 0 graus, 10 nós. Livre pouso. O número 43 no localizador, checa o trem, torre 11895. Boa noite. Descendo 5, 3152. 3152, prossiga na descida via chegada Mari, livre LS. Via Mari LS, 3152. Gente, gol no 643, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tá aguardando. Sendo 6258 para coordenação de tráfego, velocidade 210. 258, controle. Prossiga 628. Vetoração, esquerda, proa 090, prossiga descendo até 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda, 090, descendo até 2000. Solo, Salvador, muito boa noite, no 606, né? 606, muito boa noite, prossegue via Alfa, me chama... Pessoal, prossegue via Alfa Juliette para o 5. Alfa Juliette para o 5, no 606. Sendo 6258, direita 070 para o localizador. Direita 070 para o localizador, fazer a direita. Gol 1794, a partir de agora, velocidade 210, número 4 para o povo. 2109, gol. Motor de Salvador, momento boa noite, da 3600, informação Alfa, passa 200 para Puno, 50. Da 3600, controle, autorizado via chegada mar e ajuste no 014. Via comigo, 14 ajustado, da 3600. Localizador, está 3152, está liberado. 3152, checa o trem, torre 1895. 3195, eu segue via Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03. Torre Salvador, boa noite, tá 3152. Estabilizado ELS, machado checado. Boa noite, tá 3152. Livre pouso no zero, vento no 00 graus, 10 nós. 3152, autorizado pouso, pistão no zero. Bono 794, detonação. Vou ir na proa 035, descendo para 2000, limitado pelo localizador. Proa 035, limite ao lote, bom, 794. Ah, desce para 2000, obrigado. Oceano 6258, localizador livre LS, aguarde transferência. LS, aguarde. Thank you. 258, cheque o trem, chame a torre, 11895. 265-62. Torre, Salvador, Oceania 258, para 4 minutos. Continue a aproximação número 2 para pouso. Passa como número 2. Chegada bom, que autorizado, ajuste no 04. Do 4062, controle, autorizado via chegada à mar e ajuste no 04. Só 3152, soma 57, direito no 219. 219. Oceania 258, livre pouso no zero, vento no zero, zero graus, no zero nós, check trem. Faixa travada, então livre pouso no zero, 628. 152. Estabilizado no 704. No 704, livre ILS, 7 milhas para o externo, cheque o trem, torre 11895, câmbio. 11895, até já. É. Salvador, gol no 704, passa 3100. Sente gol no 714, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Camarada. Azul 4062, via, autorizado via, chegada mar e ajuste no 04, azul 4062. Milhas baixar travada no 714. No 714, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Na 6258, solo 01, direito no 219. Direito 219, 22. 6258, prossegue via Alfa Juliette pro 07. Alfa Juliette para o 3600, está autorizada a aproximação em ele. Autorizado em Ilha, está 3600. O 3891, velocidade 210, número 4 para coordenação de tráfego, câmbio. Confirma a velocidade? 210. 210, 3891. Sete no quadro, sala 03, direita 1219. Direita 1219, ou no 7-9. Salvador, voo no 714, libro. O no 714 prossegue via Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette, posição 8, voo no 714. Azul 4062, está autorizado a aproximação em ali. Então, 3600, localizador, cheque o trem, torre 1-1895. 18918, confirma a frequência da torre? 1-1895. 1895, então 3600. Salvador, muito boa noite, tá 3600, passou Simba, baixou, Chico. Boa noite, tá 3600, ciente livre pouso no zero, vento 1100 graus, 109. Pouso, pista 10, tá 3600. 2891, não está autorizada a aproximação ILS. 2891, com autorização, aproximação autorizada, 3600, sala 08, direito no 219. Direito no 219, está 3600. Azul 4062, localizador, cheque o trem, chame torre, 1895. 600, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, está 3600. Muito boa noite, Azul 4068. Perdão, 4062. Azul 4062, a torre, confirme. WLS, pista 10. Ciente Azul 4062, livre, pouso 10, vento 100 graus, 10 nós, check trem. Baixei, travou. Ciente, 3891 em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895. 3891, vai checar passando externo. Tá 3891, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Azul 4062, solo 13, direito 1219. 3219, 4, 0, 3891, boa, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Alfa Juliette 02. 89B, controle Salvador. Autorizado via chegada Mari, ajuste 10113. Boa noite, Leto Via, 10013, Alfa, delegação de trânsito do Guarapajú. Bono 714 para Aracaju, tem autorizado nível 230, seu decola da 10, compra o perfil da saída Puca, transição Aracaju após decolagem curva esquerda, aciona 5460 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Bono 714, autorizado Aracaju 230, conforme a rota Golf 677, saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda. Transponder 5460, controle 198, chamará na posição 8. Protegimento correto, chama quando pronto para o push. Salvador, eu tá 3152, autorização Maceió. Para Maceió, tem autorizado nível 330, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona código 5454, controle 119.8. Então, 330 autorizado, Puca Aracaju a saída, Upper 58, 5454 é o transponder, 119.8 é o controle. Protegimento correto, chama quando pronto, se puxa no 612. Vai chamar. 5 é o controle Salvador, autorizado via chegada à mar e ajuste no 093. Não, negativo. Ajuste para o ano, vai transmitir? Ajuste padrão 10, 13. O 1896 está autorizado a aproximação em ele. Autorizado ele, 1896. Autorizado, puxa o estacionamento e chama ataque. Mara 1, 7, 9, 9. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1, 9, 8, 9, 5. 7, 9, 5, obrigado. Livre pouso no 0, vento no 00 grau, 08, 9, cheque trem. Ele posa na pista, no 0896. Vamos lá, baixar então. Isso aí travou, gol no 896? Sim, Matias, tá baixado, travado no 896. Sim. POB 114, alterna Salvador, autonomia 2 horas. Norma Paz via Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95. Altímetro marcando em 13, tem bom voo. Voo 1714, autorizado via Índia Alfa. Ponto de espera 118.95, Pinegão 1013. Direito 96, Solos 40, direito no 219. Direito 219, no 896, muito boa. Salvador é o PAN 3152. Prossiga. Puxa acionamento 6 dúzia. 3152 autorizado. Puxa acionamento, chama táxi. Vai chamar. Autorizado, aproximação NS conosco. Gol 1896, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 896. Salvador, voo 1714, ponto 010. Voo 1714, a linha ida, coluna 0, vento no 00 graus, no 19. Voo 1714, a linha decola, vento no 0. Salvador, uma boa noite. Voo 9606370, tendo informação aqui. Voo 9606, para Campina Grande, nível 390, está autorizado. Sou decolada 10, cumpre o perfil da saída Pucas de Pá, após decolagem, curva esquerda. 5471, né, código transpondo, 119.8, é a frequência do controle. Autorizar 390, conforme decola 10, curva esquerda, Pucas de Pá, 5471, confirmando 5471, 19.8, voo 9606. Cotejamento correto, chama quando próximo para o puxo.